O homem do alô chegou! Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro DJ aqui. Bora, carroça, é festa! Oi! Sonhei com você, pensando um dia te ver, naquele lugar onde te conheci. Segura marambaia ali, cabotete, só na manha. A minha paixão. As potências estão aí, é? É grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. E os luxuosos carroceiros! Depois que apareceu aquele outro rapaz. Mas minha tentativa. Seu pano aqui! Foi em vão. Daí ele, Luiz e a família Pará, do Super Pop Live. A minha loucura por você. Como é que tá aí? Mas como tá doendo o meu coração. Alô, Anderson da Prefeitura! Acompanhei aí do meu parceiro Charlie dos Fanáticos. Um abraço! E claro, recepcionando o Elito Frangilha no meio da galera! Alô! Sonhei com você, DJ Jefferson, pensando um dia te ver, o Mega Light, naquele lugar onde te conheci a primeira vez. A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira. Olha o cabo doido você. E o Reinaldo aí. Depois que apareceu aqui, cervejeiro azulino, esporra gelo aí de canudos. Minha tentativa foi vão. A minha loucura por você é demais. Mas como tá doendo o meu coração. Depois que apareceu aquele outro rapaz. Canal Rodrigo Saudade, o primeiro canal de baile da saudade do YouTube. Linda como a madrugada. E ela? Ela me olhava, querendo falar. Uhul! Negra como a noite escura. São dessa cerveja. Aqui foi meu parceiro Deca. Ganhei os seus beijos. E por aqui meu primo DJ Evailson. Fala DJ. Aqui. E em seus olhos eu vi a certeza. Lá do Badaola, né? Uma chama ardente. E o seu corpo quente. Na hora que caiu o vídeo, ele me bloqueou. Quando abracei, senti estremecer. Alô, Esquadrão Mandala 2! A carroça. Linda, como a madrugada. Ela me olhava. Um abraço aí também, Angília, Carla. Um abraço pra você aqui do Tom. Negra, como a noite escura, ainda tô. E aí, Cícero do Cícero Lanche, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. Professor Ronaldo Abraão da Nike. E o Golano tá na área. E em seus olhos eu vi acender. Toca mais um! Irmão Zunda! Bora, Brasil! Cadê? Rogério da Pedreira, abraço aqui do Tom. Bom, quarta-feira caiu na brecha. Já sabe, né? Onde é o rock? Mais de 30 frangos vai rolar. E o prestação virtual. Meu Deus! Sem você. Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa Carroça da Saudade chegou. Silva, agoniado come cru. Tinha medo de sofrer. Parabéns! E a galera do Coringa, saúde! Meu parceiro Coringa, um abraço pra você, garoto! Fui fundo nesta paixão. DJ Alexandre, dessa vez, Spoca, chama! E toda a galera da Marambaia. Mas tenho medo. Você trouxe a paz que eu tanto queria e deu razão pra viver. Isso aqui é a seguir também. Um abraço do Tom. Fui fundo nesta paixão. Agora eu te amo. E aí, Almi? Segredo, mas tenho medo. Alô? Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Meu amigo Zico Mix e o Príncipe Camarão. Somente apertar a sua mão. De correia até na área. E tudo nasceu em nossos corações. E aí, abertura de Marituba. E como num sonho cheio de ilusões. A jeito. Foi somente apertar a sua mão. E o fogo me faz. Atenção, Franginha, não chega aqui. Dentro. A senhora Frangete. Foi somente apertar a sua mão. E tudo nasceu em nossos corações. E como num sonho cheio de ilusões, a você eu entreguei meu coração. E aí, Rony? Mais uma pra você recordar. Mais uma. Sonhei com você. Foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. DJ Tom. Eu beijei você. Eu não sei quem pintou a zebra. E abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu. E aí, Ela? Quando eu acordei e não lhe encontrei. Vermelha. E triste não fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo. O Evaldo tá aí? Assim. Alô, Evaldo! Eu preciso de você, amor. Pra quê? Pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. E tá chegando o aniversário do Homem do Alô. Alô! 27 de janeiro. Aguarda. Eu beijei você. Muita novidade vem aí. Eu lhe abracei. Você suspirou. O casal Yoyo chegou pra mim. Tudo certo aí? Tudo se esvaiu. Júlio Soares, Júlio Soares. E não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. E aí, Jaque? A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. Agenda de janeiro, te liga. Já não tem mais cor. Dia 18, São Lá em Carutapera, Maranhão. Volte. Dia 19, Caribe. Dia 20, Cachoeira do Arari. E dia 22, Americano. Você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. Aí, DJ Du. Solta. Você não deu valor do amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo. Bora, professor Ronaldo! Que já é. Quem é que sabe canta aí pra mim? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que saberia te amar. Perdeu, perdeu, perdeu. Sempre amar. Perdeu, perdeu. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena. Fale do cachorrinho. Aí do DJ Evaílson, é! Vem, vem, vem pro papai, vai! Mas eu queria perguntar se tem alguma mulher solteiríssima aí. A carroça da saudade. Romeu, a voz que apaixona.

você parece um anjo. Canal Rodrigo Saudade, o primeiro canal de baile da saudade do YouTube.